Nos momentos em que se está de bem com a vida e paz com Deus, aproveite e faça o que lhe der na telha. Pois quando a coisa resolve complicar, você tem que ser mais você, eu tenho que ser mais eu. Passei a semana inteira esperando a sexta-feira e finalmente ela chegou. Pouca grana na carteira, vou pro trampo todo dia, pego o ônibus lotado, trânsito parado, estou sempre atrasado. Hoje depois do expediente vou me abrir. E aí, vou sair, vou curtir, vou me divertir. E vou piar lá na área junto com meus manos. Gente que sabe da batalha, mas vamos que vamos. E vai ter carne, fumaceira e bebida à vontade. As minas dançam, desafio a gravidade. E vão descendo, vão descendo, vão descendo, vão descendo, vão descendo, vão descendo, vão me enlouquecendo. E vão descendo, vão descendo, vão descendo, vão descendo, vão descendo, vão descendo, vão me enlouquecendo. Quero chegar em casa apenas quando o dia amanhecer, com a cabeça explodindo de tanto beber. Nos momentos em que se está de bem com a vida e paz com Deus, aproveite e faça o que lhe der na telha. Resolve complicar, você tem que ser mais você, eu tenho que ser mais eu. Fim de semana, velho, aqui sempre é assim. Madrugadas agitadas, ruas lotadas, avenidas coloridas, gente de bem com a vida. Tem sempre alguém procurando por alguém. Ninguém fica sozinho, só quer encontrar alguém pra ficar. Sabe que está lá onde a noite está. Fiz mil amigos na noite, ela me conhece. Sei onde piso e os riscos que ela oferece. Tem uma festa rolando na casa de um chegado. Muita bebida, muita mina, todo mundo chapado. Tem maluco pelado nadando na piscina. E a festa não termina e está tudo bem. Bem, está tudo bem. Bem, tá bem pegado. O som fala mais alto e as mãos de lado a lado. Swing quebrado. Em cima, embaixo, nesse vai e vem. Tudo acaba bem. Nos momentos em que se está de bem com a vida e paz com Deus, aproveite e faça o que lhe der na telha. Pois quando a coisa resolve complicar, você tem que ser mais você, eu tenho que ser mais eu. Nos momentos em que se está de bem com a vida, faça o que lhe der na telha. Nos momentos em que se está de bem com a vida e faz com Deus, aproveite e faça o que lhe der na telha. Pois quando a coisa resolve complicar, você tem que ser mais você. Seja você, eu tenho que ser mais eu. Nos momentos em que se está de bem com a vida e faz com Deus, aproveite e faça o que lhe der na telha. Pois quando a coisa resolve complicar, você tem que ser mais você, eu tenho que ser mais.